Magento, Salvador, voo 9640, Pacífico, Itavona, LF. 9640, bom dia, tráfego avistado, o vento 140 graus, 04 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Tempo pouso no zero, 9640. 9640 no solo aos 33, libera a direita, chama solo 121 decimal 1. Direita 1. Sonho Azul 4216, boa noite. Azul 4216, boa noite, tráfego avistado, aguardo formação de pista livre. Aguardando. Então, 1-1, do Pátio 1, portão 11. Alfa Juliette pro 1-1, gol, passe meio rodando. Azul 4216, o vento 130 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. 2-3-0 is ready for takeoff. American 230 cleared for line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Solo Salvador, eu tô mais Yankee Romeo. Mike Yankee Romeo na escuta, prossiga. Yankee Romeo na posição 12 do Pátio 1, pedindo autorização para reboque para a posição 9 do Pátio 1. Gente, aguarde para iniciar o reboque, o Mike Yankee Romeo. Não se aguarde, ó. Solo aos 36, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Direita 121, vai chamar para liberar. Boa noite, Azul 4216, livrou. Portão, quais são? Alfa e reporte para ingresso na Juliette, o Azul 4216. Alfa reportará para ingresso na Juliette, 4216. Zero cleared for takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, 10, American. Azul 4216, prossiga via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03. Falcon 230 airborne at 38, call Mount Salvador departure 120, that's Mount 80. Have a nice trip, sir. Hey, 1280 American 230, good night, sir. Torre Salvador, 3520, externo, pista vista. São 3520, bom dia, tráfego avistado, tem livre pouso, pista 10, o vento 140 graus, 05 nós. Bom dia, livre pouso no 0, São 3520. Yankee Romeo na escuta? Yankee Romeo na sua escuta, senhor. Autorizado, reboque, reporte finalizando, portão 09. Yankee Romeo, ciente, obrigado. São 3520, solo aos 41, libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi e Juliette. companhia que está sendo rebocado por portão 09, prossegue para a remota 12, portão 3520. Alô, Salvador, bom dia, do Alfa XP, Vitor. Puta, o azul Alfa X-Ray Vitor. Bom dia, senhor. Está estacionado no pátio 3. A autorização de reboque para o finger número 8, a Israel está ciente. Ciente, autorizado iniciar o reboque. Reporte para ingressar no pátio 1. O azul Alfa X-Ray Vitor. Autorizado iniciar a chamada no pátio 1, Alfa X-Ray Vitor. Primeira aerovia? Dael Leda Motiva. ingresso do Pátio 1, do Alfa de Três Vidas. Autorizado o ingresso, reporte finalizando o reboque, portão 08, o Alfa de Três Vidas. Reportando ao térmico 08, Alfa de Três Vidas. Salvador, Azul Alfa 3 Vitor, perto de repórter, obrigado e bom dia. Gente, Alfa 3 Vitor, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1173, posição 4, autorização Guarulhos. Gol 1173, Salvador para Guarulhos, o nível é o 360, só um minuto para cópia. Aguardando. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota UP, Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pistão 10, depois decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5412. 360, autorizado Guarulhos. Correto, Dael Leda Motiva, o portão é 04, chame pronto, Gol 1173. Colo Salvador, 3520, autorização 190 para Aracaju. 3520, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle em 120.8, acione o transponder 02. 63, Tutan 3520. Decola para Aracaju, nível de voo autorizado 190, decola da 10 para a esquerda, saída Conde. Conde Aracaju, controle 1208 e o transponder 0263, Tutan 3520. Planejamento correto, chame pronto na remota 12, Tutan 3520. Camarada. operação? É o gol 9641, portão 11, autorização para Vitória. Ciente, o gol 9641 está autorizado Vitória, o nível 400, via rota Upper Whisky 50. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e Deve. Frequência do controle em 1-2-0-8, aciona 5-4-1-5, o gol 9641. Combinado, autoridade então, Vitória, 4-0-0, curso 50, roda conforme, decola 10, curva direita, Del, Leda e Deve. 208, controle, 3-4-5, gol 9641. Procedimento correto, chame pronto, portão 1-1, o gol 9641. Para a mão, cara. O 1173, pushback, acionamento. Exato, portão 04, chame táxi, gol 1173. chamada táxi, gol 173. Gol 9641, 11, pushback. 9641, autorizado pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Gol 9004, boa noite, tráfego já avistado. O vento 130 graus, com meia dúzia de nós, tem livre pouso, pistão no zero. Gol 9004. Livre pouso, pistão no zero, 9004. Gol 1173, autorizado táxi direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1093. dia 2, voo 1173, ponto espera da 1-0. Voo 1173, bom dia, mantenha o ponto de espera. Gente, 3520, mantenha a posição, é o número 2 no setor. Boeing da Gol, a retaguarda realizando pushback.